para a vinda do Senhor. Antes de Ele vir, Ele nos leva ao arrependimento. Nós precisamos preparar o caminho. Nós precisamos ser como João Batista nessa manhã. Nós precisamos preparar o caminho, porque Ele virá. Porque Ele está nas nuvens e Ele está vindo. Existe uma porção do céu que ainda precisa ser derramada sobre nós. Arrependei-vos, arrependei-vos. Meu irmão, entrega o seu caminho ao Senhor nessa manhã. Entrega a Ele o teu coração. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Muitos de nós precisam se converter nessa manhã. Meu irmão, se converta. Se arrependa nessa manhã. Se arrependa. Entrega o seu coração a Ele, a sua vida. Se converta ao Senhor, se converta. Mude o seu caminhar, mude o seu coração. Reconheça e venha e se joga e se entrega aos pés do Senhor, aos pés da cruz. E converta-se, arrependa-se. Xiramanae alabras firianda labana erebrianda lamanas. Aleluias. O Espírito Santo, Ele procura os arrependidos. A glória de Deus, ela procura aqueles que se arrependem. O Espírito Santo, a presença de Deus, Ele procura aqueles contritos de coração, quebrantados de coração, arrependidos. Ele procura essas pessoas. Ele não procura os sábios, os indoutos, os teólogos. Ele procura aqueles que estão arrependidos e quebrantados de coração. O Senhor procura aqueles que são fiéis. O Senhor procura aqueles que são adoradores. Senhor, tem misericórdia da nossa vida nessa manhã. Senhor, tem misericórdia. Senhor, nos perdoa. Perdoa, Senhor, o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo. Perdoa aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Senhor, perdoa a tua igreja. Senhor, nessa manhã nós queremos nos arrepender, ó Pai. Senhor, nós queremos nos arrepender nessa manhã, Deus. Senhor, nos perdoa, Pai, me perdoa. Me perdoa, Jesus. Perdoa, Senhor, a nossa infidelidade, a nossa falta de amor, a nossa falta de compaixão. Me perdoa, Senhor, a intenção do nosso coração. Perdoa, Senhor, a tua igreja, a nossa omissão, a nossa irresponsabilidade. Perdoa a nossa incredulidade, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Xiramanai arabas filiandere balas. Nós precisamos entrar em arrependimento nessa manhã, meu irmão. Xiramanai arabas orianda labanas. Converse com seu pai. Tenha um momento de oração aí, meu irmão. Tenha um momento aí de comunhão com o Senhor. Fale com Ele. Aleluia. O Senhor está aqui. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor derramou a Tua presença. Nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. E é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos e desejamos, é a Tua presença, Senhor. Mas eu sei que tem mais, Espírito Santo. Derrama mais da Sua glória. Derrama mais da Tua Shekinah, Senhor, vem. Vem, rasga os céus. E vem sobre nós, Espírito Santo, vem. Derrama o Teu poder, o Teu fogo. Derrama, Espírito Santo, vem. Vem enche este lugar da Sua glória. Enche este lugar da Tua presença. Vem, Espírito Santo, vem, nós queremos ser cheios, nós queremos transbordar da Sua presença, nós queremos ser tomados pela Sua glória. Vem, Espírito Santo, e sopra sobre nós. Vem, Senhor, vem, Deus. Eu sei que tem mais, Senhor, vem e enche as nossas vidas da Sua glória, da Tua presença. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, e batiza com o Teu Espírito. Vem, Senhor, e nos batiza com o Teu amor. Ah, Senhor, vem, quebra o nosso coração nesta manhã. Vem, Deus, e toca em nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor venha tocar em nós. Toca em nós nesta manhã, Senhor. Toca com as brasas vivas do Seu altar. Vem e toca em nós, meu Pai. Aleluia. Queridos, o Senhor, Ele nunca deixou de responder o clamor da Sua igreja. O Senhor nunca deixou de responder o clamor do Seu povo. Nos dias de Elias, sabe, Elias, Jezabel, ela matou os profetas do Senhor. Ela matou os filhos de Deus. E a Bíblia fala que Elias, ele disse, olha, dos profetas do Senhor só sobrou eu. Senhor. E ele levantou um altar. E ele desafiou os profetas de Baal. E a Bíblia fala que ele restaurou o altar do Senhor. E ele disse, vamos clamar a Deus. E aquele que for Deus de verdade vai responder com fogo. E os profetas de Baal, eles não puderam fazer com que o fogo viesse e consumisse aquele sacrifício. Mas Elias, ele clamou a Deus. E o Senhor veio com fogo e consumiu aquele sacrifício. Sabe, Deus, Ele nunca deixou de atender o clamor do seu povo. E naquele tempo, a única pessoa que tinha sobrado do povo era Elias. Ele era o único. Não tinha mais ninguém. Os que não estavam mortos estavam escondidos. E os que não estavam escondidos estavam desviados. Só tinha sobrado ele. E que nós possamos ser hoje os Elias dessa geração. Talvez a Jezabel desse tempo está matando os profetas. A igreja está morrendo. Aqueles que não estão mortos estão escondidos porque estão amedrontados. E aqueles que não estão amedrontados estão desviados e perdidos pelo mundo afora. Mas se sobrou só nós, que seja só nós, porque é conosco que Ele vai responder com fogo. E nós temos que clamar a Ele. Meu irmão, o que o Senhor está dizendo para nós hoje é que Ele vai responder o nosso clamor. E se você tem clamado a Ele, Senhor, vem, Senhor, derrama, Ele virá, Ele vai derramar. Pode escrever isso aí, meu irmão, porque o Senhor virá. Xeramaná. Nem que fosse só você, nem que tenha sobrado só você, mas Ele vai responder com fogo. Ele não vai desamparar a sua igreja. Ele não vai te desamparar. Ele não abriu mão de você. Ele não vai largar. Ele não vai te deixar. Ele está conosco. Ele virá. Ele vai derramar sobre nós a tua glória e o teu poder. Xeramana erebriandalas. Ah, existe uma igreja clamando pela presença de Deus. Existem filhos e filhas chorando nos quartos escuros, pedindo pela glória de Deus. Meu irmão, talvez você seja uma dessas pessoas que entra lá no seu quarto e fica clamando pela presença de Deus. Talvez você até se cansa. Talvez a gente tenha até vontade de parar e desistir. Mas, meu irmão, Ele vai responder o seu clamor. Ele vai responder ao nosso clamor. Vai chegar uma hora que Ele vai mostrar a glória dEle para nós. E toda a terra saberá que o Senhor é Deus. E toda a terra saberá que o Senhor é Deus. E toda a terra saberá que o Senhor é Deus. E toda a terra saberá que o Senhor é Deus. Por causa do clamor dos seus filhos. Por causa do clamor da sua igreja. Por causa do clamor dos anônimos que estão lá. Deitados nos seus quartos escuros de oração. E clamando. E se arrependendo. E chorando pela glória. Pela presença de Deus. Toda a terra saberá que o Senhor é Deus. Por sua causa. E se nós não somos essas pessoas que têm chorado e clamado, nós podemos ser a partir de hoje. Nós podemos entrar no nosso quarto e clamar pela presença. Porque você pode ter certeza que Ele virá, meu irmão. É tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós voltarmos ao nosso quarto de oração. É tempo de nós voltarmos ao nosso quarto de adoração. É tempo de nós clamarmos. A igreja precisa clamar. A igreja precisa clamar. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa se arrepender, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar a andar com Deus, a andar na presença de Deus, nós precisamos converter as nossas vidas ao Senhor, nós precisamos novamente entregar o nosso caminho ao Senhor e mudar as nossas vidas e transformar o nosso dia a dia, nós precisamos. Aleluia, Senhor, aleluia. Seja adorado, Deus. Seja engrandecido. Vem, Senhor, vem. Vem. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Vem. Nós clamamos a Ti nessa manhã, vem com a Tua presença. Nós clamamos pela Tua presença. Vem, Senhor, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Vem. Meu irmão, levanta do seu lugar, comece a clamar comigo, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos clamar pela presença de Deus, clame a Ele, peça para que Ele venha, peça, clama, levante um clamor. Ah, vem, Senhor, vem, enche este lugar com a Sua glória, enche este lugar com a Sua glória, enche, Senhor. Vem, Deus, vem com a Tua Shekinah neste lugar, enche este lugar com a Tua presença. Vem, Senhor, e visita-nos. Vem, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós queremos a Sua presença. Nós queremos ser cheios da Sua glória. Vem, Espírito Santo, neste lugar, visita. Visita a Tua igreja, a Tua noiva. Vem, Deus, vem, Espírito Santo. Vem. Cheira balabalabalabana, erebirianda labas, filianda labalabas. Derrama, Senhor, derrama. Vem, Jesus. Mais fogo, mais glória. Vem, Espírito Santo, mais de ti. Oh, Shakandara Labasuki Emanai. Acende o fogo. Assopra a brasa. Derrama o seu óleo, Jesus. Vem com o padrão do céu, Senhor. Vem com a sua régua, Senhor, nos alinhar. Oh, receba, meu irmão. Receba o padrão dos céus. Não é algo que vai doer, meu irmão. É algo que simplesmente vai te alinhar de uma forma que você não vai perceber. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Oh, vem, vem, vem, vem, vem. Oh, shakataralabakai. Mais. Mais. Mais. Rokiei. Rokomanaya sui. Rokomashakandaralabakai. Vem, Espírito Santo. É o Senhor que pode fazer. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Liberdade, liberdade, liberdade, liberdade, liberdade, Espírito Santo. Liberdade. Mais fogo, mais óleo, mais fogo, mais óleo, mais fogo, mais óleo, mais fogo, mais óleo, cheira na lava, soria na lava, cheira na lava, soria na lava, cheira na lava, soria na lava, lava. Meu irmão vai clamando aí, começa a orar em línguas. Você que ora em novas línguas, vai orando. Se conecta, se conecta. Vamos falar a linguagem dos céus nessa manhã. Vamos alinhar o nosso coração ao Pai. Vamos, vamos alinhar o nosso coração. Se você quer se alinhar com Deus, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Rigaragana marchei, roquie maso conambacai, robo chiquirei, romana masuriei. Requie mana maso quiei, romana machiriei, era lá, era lá. Yera la, yera la, ma ma ma ma ma ma ma ma ma she. Oh. Yera la mana ya so ke ne kande kai. Yo ma ma ma ma sui kere. Alinha nosso coração, Pai, nessa manhã. Alinha nossas vidas. Vem, Deus. Choramana ere que ele anda lá, abraçou. Vem, Deus. Ministra, Senhor, as nossas vidas. Vem, Pai. Choraba, filha, anda lá, balabana, arabana. Ajusta, Senhor. Ajusta as nossas vidas nessa manhã. Ajusta, ajusta, ajusta. Vem, Senhor. Vem, Deus, alinhar o nosso coração. Xiramanaya, balabalabana, erealabas, filhanalabanas. Vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus, vem. Vem, Deus. Vem, Deus. Choriana lava, suriana lava, lava na erebalas. Mais sinceridade, mais intimidade. Choriana lava, suriana lava, suriana lava na. Vem com teu fogo, Espírito Santo. Vem com o teu fogo. Vem consumir as nossas vidas. Vem consumir, Pai, o nosso interior. Queremos ser consumidos pelo teu fogo. Consumidos pelo teu fogo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, Pai, alinha a tua igreja, a tua noiva, nesses dias. Alinha a tua igreja, Pai. Alinha. Alinha a tua noiva, Pai. Vem. Espírito Santo, derrama o teu fogo sobre esta nação. Vem. Senhor, levanta a tua igreja nesta nação. Levanta. Senhor, levanta, levanta. Levanta. Levanta-nos nesta nação. Levanta-nos. Pai, vem, vem, vem visitar. Vem, vem com a tua glória. E derrama a tua glória nessa nação, Pai. Derrama, derrama, derrama. Traz o avivamento. Vem com o teu avivamento. E começa em mim. E começa em nós. E começa aqui nessa igreja. Começa um avivamento. Um novo mover novo. Um tempo novo nos leva a um avivamento. Desperta as nossas vidas. Desperta. Nos levanta nessa manhã. Nos levanta. Nos coloca em pé, Senhor. Nos coloca em pé, Senhor. Ah, Senhor. Ativa, Deus, o dom que há em nós. Vem, Senhor, desperta a tua igreja, a tua noiva. Vem, vem, vem, Deus. Vem, Deus, nos levanta para nós abalarmos essa nação. Nos levanta para nós transformarmos essa geração. Nós estamos aqui dispostos, entregues ao Senhor. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, vem. Cheira Manaê. Choqueará braço de andalabalabana ele. Desperta, desperta, desperta, desperta, desperta, desperta. Desperta, alinha, transforma, me cura. Desperta, alinha, transforma, me cura. Desperta, alinha, transforma, me cura. Desperta, alinha, transforma, me cura. Aleluia. Senhor, cura-nos nessa manhã. Em nome de Jesus, venha nos curar, Pai. Cura. Cura a nossa alma. Cura, Senhor, a nossa mente. Traz cura no nosso corpo, Pai. Nós precisamos ser curados. Em nome de Jesus, venha nos curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você seja curado agora. Se existe alguma dor, alguma enfermidade sobre a sua vida, em nome de Jesus, seja curado agora. Recebe a cura. No seu interior, recebe a cura. Xeramana e alabas firianalabanas. O Senhor está curando o teu coração nessa manhã. Talvez você esteja. Tem pessoas aqui com uma ferida no coração e hoje existe um bálsamo. E esse bálsamo está te curando. Deus está curando o teu coração. Shiramanaires. Ramanabas Firianae Alabranaerevalas. Seja curado no seu corpo, na sua mente. Em nome de Jesus. Há uma unção de cura aqui. Há uma unção de cura aqui. Senhor, vem e cura. Cura, cura. Cura, Senhor. Tira toda a dor, toda a enfermidade. Enfermidade nos ossos. Enfermidades, doenças estomacais. Em nome de Jesus, seja curado agora. Mulheres com problemas uterinos, seja curada agora. Que saia o mioma, que saia agora o caroço. Em nome de Jesus, eu libero a cura sobre a sua vida. Aleluia. Aye alabanae Shuramana yarabasvi Oriana alabana yarabasu Rakandamanae Shira la la la la la la la la la la Oriana alabasvi Dianerebiriana la la la la la la la la Iralabalabalabas. Amado, vem. Xerabas filhando a lavana. Xoriana labas, soqueriana lavalas. Nós contemplamos a sua presença, Pai. Nós te adoramos nessa manhã. Shekarabanayarabasuriandalabalas. Iramanae. Queridos, eu queria que nós ministrássemos ao Senhor agora. Que nós entregássemos para Ele nosso dízimo e a nossa oferta. Hoje é um culto de ceia, onde nós comumente nós temos o costume, nós entregamos a nossa oferta de gratidão, onde nós expressamos, nós entregamos a nossa expressão de valor daquilo que o Senhor tem feito por nós. A Consagre ao Senhor o teu melhor. Esse é o momento em que nós vamos ministrar a Ele. Shiramanaire. Shorabasviriandalabalabanaerebala. Sabe a questão do... O problema de Elias não era os profetas de Baal. O problema de Israel naquele tempo não era Jezabel. Não era os profetas de Baal. Mas o problema é que Israel não atraía a presença de Deus. Porque o espírito de Jezabel não é uma pessoa, Jezabel é um espírito. E o espírito de Jezabel, ele ainda continua matando os profetas nos dias de hoje. Assim como naquela época existiam falsos profetas, hoje também existem falsos profetas. O problema da igreja não é os demônios, os espíritos malignos. O problema da igreja é porque a igreja ela não atrai mais a presença de Deus. E hoje o Senhor está nos alinhando, porque nós precisamos ser como Elias e como João Batista. Nós precisamos entrar em arrependimento para que a gente possa atrair a presença de Deus. A gente quer a presença de Deus, a gente clama por isso. Mas a gente não prepara o caminho para que o Senhor venha. E a gente prepara o caminho através do arrependimento. Então hoje eu entendo que Deus nos trouxe aqui nessa manhã para alinhar a nossa vida, para alinhar o nosso coração, para nos colocar no prumo novamente. Porque, meu irmão, o Senhor vai começar a se manifestar nos nossos dias. A igreja vai começar a experimentar a manifestação da glória e da presença de Deus. Ele virá. Às vezes a gente clama. E parece que a gente não consegue ver nada. Mas hoje o Senhor me deu uma certeza no meu espírito. Que Ele virá. Cara, agora eu vou clamar como nunca. Nem que eu fique mais 4, 5 anos, meu irmão, lá no quarto eu não sinto nada, mas eu vou ficar, porque se Ele falou que Ele vai vir, Ele virá. Ele vai responder com fogo o clamor do nosso coração. E Deus decidiu que a partir de hoje Ele vai se derramar. Talvez Deus fale, não, cara, eu não posso ir lá porque esse povo não quer saber de mim. Mas, cara, sabe quando Deus muda de ideia? Porque Deus muda de ideia, meu irmão. Deus muda de ideia. Moisés fez Deus mudar de ideia. Deus muda de ideia. Noé fez Deus mudar de ideia. E por causa de algumas pessoas, ele tem olhado e ele falou hoje, olha, eu vou me derramar. Eu virei sobre a igreja. Eu virei sobre essa nação. Eu vou vir sobre essa terra. Eu vou vir sobre essa nação, eu vou responder com fogo a todo sacrifício daquele que se quebranta e se derrama lá no altar, lá no quarto de oração. Aleluias. Eu queria que nós ceiássemos agora. Porque a gente precisa comer do pão. E tomar do vinho. Porque o lugar do pão e do vinho é dentro de nós. Não é na mesa. Ele precisa estar dentro de nós. Porque tudo começa na mesa. Ou seja, tudo começa em Deus. Tudo começa no Senhor. O início de todas as coisas é em Deus. Então, a gente precisa comer do pão e tomar do vinho todos os dias. Porque Ele precisa estar dentro de nós. Ele precisa estar dentro da gente. E muitas pessoas, elas deixam de ceiar porque, eu estou em pecado, porque eu estou fazendo isso, aquilo. E a Bíblia, ela nunca disse que você, que colocou uma restrição sobre você tomar a ceia. Porque a Bíblia fala que não analise-se o homem a si mesmo, e não tome o cálice, e não coma do pão, indignamente, para que você não possa trazer condenação sobre você. Mas a Bíblia, ela não está dizendo de pessoas pecadoras ou não pecadoras. A Bíblia está falando de um coração. Porque aqui, meu irmão, quem de nós aqui não é pecador para que possa tomar a ceia? Se assim fosse, meu irmão, nós não poderíamos ninguém tomar da ceia. Mas Deus, Ele está falando de um coração. qual é a intenção do seu coração, por que você quer comer e tomar do Senhor. Porque se nós, o que a Bíblia está dizendo é que se nós participarmos da mesa, mas a gente quiser viver uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, o pão e o vinho, ele só vai fazer mal para nós. Ele só vai trazer condenação. Por quê? Porque a gente acha que o fato de eu tomar a ceia, pronto, eu estou salvo. Eu cumpri com o meu papel. E às vezes as pessoas, elas vão andando e vão andando num engano. E achando, olha, eu estou na igreja, eu tomo ceia, então eu estou kit com Deus. Mas na verdade, aquele ritual que a pessoa faz, só lhe traz condenação. Porque aquela pessoa, ela está nua. Ela está condenada. Porque o ritual não salva ninguém. E quando a Bíblia, quando a gente ceia, a gente precisa pensar nisso. Que a ceia não é um ritual. A ceia, ela é uma celebração. E eu estou fazendo algo em memória dele. E a mesa é um lugar de arrependimento, de comunhão, de cura. É muito mais do que um ritual. Então nós precisamos ceiar com entendimento. Você está participando do Senhor. E eu queria que nós, que você viesse aqui, e eu e a pastora Pi, nós vamos servir vocês. Hoje eu quero servir vocês. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Shirala bala bala bana. Shirala basfiriana la mana. Meu irmão, nós precisamos andar com Deus. E esse é o estilo de vida de quem anda com Deus. Se alimentar do pão todos os dias. Se purificar no sangue de Jesus todos os dias. Esse é o modo de vida de quem anda, de quem caminha com Deus. É se relacionar com Ele todos os dias. É nós que andamos com Deus, precisamos sentar na sua mesa. Nós precisamos sentar na mesa todo dia e estar com Ele e Ele em nós. E nós nos enchermos a cada dia com da sua presença. É nós nos alimentarmos todos os dias dele. Esse é o modo de vida, esse deve ser o nosso estilo de vida, de pessoas que andam com Deus. Amém. Teu Aleluia. Comemos do pão que é o corpo de Cristo e tomamos do cálice que é o teu sangue, todos juntos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te amamos, te adoramos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de participar da sua mesa. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, nós te adoramos. Vem, vem, vem. Shiramanaya rabalabanaires. Deixa o céu descer. Vamos clamar mais um pouquinho aí, meu irmão. Vamos clamar. Vamos clamar. Clame por ele. Clame, clame, clame. Peça mais da presença do Senhor. Oh. voltarei. Aleluia. Aleluia. Aleluia. A hora já é avançada. E eu acho que aquilo que o Senhor queria falar conosco nessa manhã, ele já foi bem claro. Que você, que nós possamos entender isso e nos comprometer com isso. Ele trouxe um alinhamento sobre nós essa manhã. Sabe, meu irmão, esse culto aqui, ele precisa acontecer todo dia na sua casa. Todo dia, esse culto precisa acontecer lá no seu quarto de oração. O clamor, o arrependimento, a presença, o alimentar-se do pão, o purificar-se no vinho. Isso precisa acontecer, esse culto precisa acontecer todo dia. Lá no nosso quarto. É para esse tempo que Deus está nos chamando nessa manhã. Imagina se todos nós, todos os dias, fizermos um culto desse na nossa casa, no nosso secreto com Deus. Pelas manhãs, pelas tardes, pelas noites, pelas madrugadas. Se cada um de nós se comprometer com isso. Aleluias. Amém, gente. Glória a Deus. Esse mês, aí nós queria só posicionar vocês.